8555, TAN 3226. Cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Chamará para pushback e acionamento, TAN 3226. Airport Go 024, ready to copy. Brasil do Fogo, né? 024, clear to Lisboa, flight level 390 via Upper Whiskey 50 to Mossoró, Upper November 866, flight plan route. Momo departure, Gebit transition. Take off from runway 10 left turn, departure 119.8, squawk 5003, read back. Portugal. 024 is clear destination, Lisboa, firing flight level 390. Upper Whiskey 50, Mossoró, Upper November 866. Momo departure, Gabby transition, departing runway 10 left turn. Frequency 119.8 and squawk 5003. Next time, speak quality. Portugal 024, read back correct. Can you confirm last information? Next time, speak slowly. Because I have to write the clearance, understand? Roger. Call ready for push and start. I'm calling for push and start, goodbye. Torre o TAN 3226, push back acionamento 7. 3226 autorizado, tem condições de realizar pushback mais para trás para permitir acesso ao portão de aeronave que está aguardando. Afirmo, pushback mais para trás, o TAN 3226. Autorizado, chama para o táxi. Chamará para o táxi, TAN 3226. Sente, seu portão é o número 7, estamos apenas aguardando a aeronave no portão inicial pushback, será autorizado prosseguir, aguarde e mantenha a posição. Objeto 5809, escola aos 45, livre à direita, táxi via Alfa, nessa frequência, reporte antes da Juliette. Livre à direita, táxi via Alfa, informa antes da Juliette, AB 5809. TAN 3170, táxi via Juliette, portão número 7, atento à aeronave realizando pushback saindo do mesmo portão. Aguarde, o 3520 será o próximo para pushback no setor. Maravilha, aguarda, TAN 3520. Objeto 5809, mantém posição antes da Juliette, aguardando a aeronave que vai sair no táxi. Mantém a posição antes da Juliette. Torre Salvador, voo no 896, com a informação Bravo. 896, prossiga. Autorização para João Pessoa, por voo 1896. 896, autorizado João Pessoa, nível 370, via Upper Whisky 58, até Recife, após direto. Saída Puca, transição Caju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5576, coteja. Autorizado João Pessoa, nível 370, pela Upper Whiskey 8, até Recife, após descer. Saída a Puca, transição Caju, decola da 10, curva à esquerda. Poderia confirmar o transponder e o controle, por voo 1896. Controle 119.8, aciona 5576. Controle 119.8, 76, voo 1895. Então, reportar o ouvido do voo. Posicionamento correto, chama para o feedback solamento. Chamará para o posicionamento, voo 1895. Então, reportar o ouvido do voo. Red 024. Ok, our route to Lisbon is via Upper Jules 10 to Natal, depois Upper November 873 to Baroque. Confirm. Salvador, web 746. 7.6, chegada a Mari, desse mantenha 3.000, ajuste 1.012. 3.000, 1.012, web 6746, chegada a Mari, vamos receber o contato com o centro. Azul 4432, boa noite, chegada a Mari, desse mantenha 4.000 pés, 1.002 ajuste. 4432, mental programa 10. Vai fechar o 00, qual o chamado de pouso? Chamado de pouso é o 03. O senhor tem condições de pousar na ficha 17, a ficha auxiliar? O senhor vai chegar após o horário do desemborrachamento. E provavelmente ao 00 a torre vai informar o controle que a pista vai estar fechada. A pista vai pedir para a gente reduzir a velocidade, entendeu? Mas se ela tivesse falado nada, chegaria ao 00. Mas então tem que estar 17. Fortaleza, 3 horas e 3. O azul. Somente mantém a chegada à Mari aguardando o MDB 217. Ok. Controle AB 6746? Possível. Solicita manter high speed abaixo do 100 para conseguir pousar o 00. Autorizado. Vehicle 024, if you have a change to route via Upper Zulu 10, confirm. Affirmative, Upper Zulu 10, until Natal. Roger, we'll check with SCC Center, standby. Okay, I think we have a second flight plan to leave. Okay, a second flight plan. Okay, we have to check with SCC Center, I haven't received the new flight plan, standby. Thank you. So here we go, 606, ponto, certo, no noite, pronto. Frente 1606, a linha decola da 10, vento 1110 graus com 11 nosso. A linha decola da 10, boa 608, 1606. Tóquio, boa 1994, solicita o pushback acionamento portal 6. Guarde o 1994, tem uma aeronave que vai passar na retaguarda. Guarde. Torre o TAN 3226, no atravessamento. Frente táxi via Juliette, Alfa, reporte pronto, ponte espera. Juliette Alfa, reportará no ponto de espera, 3220. São 3530, autorizado o pushback somente, chapéu táxi. Bora para o táxi, 3230. Valor da palavra, Estrela Fly 7. Go ahead, 587. Qual push start on the test? Roger, stand by for push and start, on this 587. Goodbye, on this 587. 1994, autorizado o pushback somente, chapéu táxi. Autorizado, informa o táxi de voo 994. Voo 1606, linha decola da 10, vento 1110 graus, cono 2 nós. Iniciando na 10, voo 1606. Antes do 00? Pronto, antes do 00 não. Se ele for fechar 00, então já solicitou uma decoração para 17. E o 4432 agora em coordenação com a torre, torre informou que a pista vai fechar os 20, os 0320. Então mantém ainda o planejamento, está autorizado voar a Duna e o procedimento vai ser o ILS XR da 10. Ok, então voando Duna, obrigado, nosso estimado é 03. Gente. Xené 6258, comprante final ILS, torre 118.6. 18.6, boa noite. Torre Salvador 6258, Chanel final da 10, informar a baixada de trabalho, boa noite. Boa noite, reporte baixado travado, 6258. Reporte lá, confirma pista seca, senhor. Pista seca, tempo bom, vento 110 graus com 129, altímetro no 012. 1-0-1-2, reporte lá. Salvador, boa noite, bom dia, o gol no 606. 606, bom dia, sub mantém 390, saída da PUCA. 390 na PUCA, o 226, bom que espera pronto. Firme. 226, bom que espera pronto. Frente visual com a Chanel na sinal. Visual. Faz passagem do Chanel na sinal, a linha mantém no zero. Faz a passagem do Chanel, a linha mantém no zero, tanto 3226. Baixou e travou, 6258. 6258, livre pouso na 1-0, vento 1-1-0 graus com 1-0-9, altímetro no 0-1-2. Livre pouso na 1-0, no 0-1-2, e a 258, será? Para o táxi do TAN 3-0, estamos com 9-1-3-30 até na receita. 29-1 a bordo, altímetro no 0-1-2, aguarde para o táxi 3520. Sobre 119, autonomia 2 horas e 40, alterno Natal. Autonomia? 2:40. Gente, 119 a bordo, altímetro 1012, táxi via Juliette, Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Juliette, Alfa, reporte ponto de espera no 012 ou 9 Alfa. 3520, táxi via Juliette, Alfa, reporte pronto, ponto de espera. 3520, vai iniciar o técnico, vai reportar no ponto de espera. Chanel 6258, solo 56, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Livra, permanece nessa, reportará Alfa antes da Juliette, 6258. Localizador 6746. 746, complete final ILS, 18,6 torre. 18,6. Atingi 4000, 4432. Fazendo um pequeno desviozinho aqui, não dá nem 5 milhas. QD se mantém a 2000, ajuste 1012 após o desvio, voo e duna. Forme localizador. 2000, está autorizado localizador, após duna, o azul 4432. Sanders 587, stand by. Sanders 587, stand by. You are clear to push and start now, stand by for call ready for taxi. Clear to push and start, call ready for taxi. Torre Gol no 896 para o posicionamento, posição 4. confirme, eu tenho aqui posição 3. Positivo, é posição 3, voo 1896. Autorizado a chamar o táxi? Autorizado a chamar o táxi, voo 1896. Voo 606, passa 160, chama o centro em 12545, alterna 12685. 2545, 2685, voo 606, bora. Decolador 58, chama controle 199.8, bom voo. 199.8, bom dia, tanto 3220. É, pode conseguir o tutorial ready for push and start. Roger, number 2 for push and start, stand by 024. Number 2, standing by, Bosco. 26, submantenha 370, saída PUCA, vigilância radar. 370, saída PUCA, TAN 3226. E mantém a PUCA aguardando coordenação. Mantém aguardando coordenação, TAN 3226. Para o táxi, gol 18. 432, complete final, ILS, torre 118.6. 18.6, obrigado, vamos falar. Soldados no 8.6. Para o táxi, com 97 pessoas a bordo, autonomia 2 horas e 38 para Fortaleza. Fernando Fortaleza. 197 a bordo, altímetro no 012, aguarde para o táxi. Aguardando para o táxi, 1896. Próximo para o 6258. 6258, tem uma aeronave realizando pushback no setor de trás do pátio. Enquanto faz a nossa posição seria 1-3. Gente, aguarde o 6258. Nós estamos avisando a 1-3 aqui, aparentemente está livre para curtir até lá. Gente, está livre, mas com a aeronave já desengatou o trator, vamos esperar passar no táxi. Ok, aguardaremos. 746, solo 01 no livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, Kilo, pátio 3, posição número 8. Alfa, Kilo, pátio 3 para posição de número 8, 6746. Torre Azul 4432, estabilizado, não se escuta. 4432, aguarde pista livre. Aguardando, 4432. Direto Natal, muito grato, TAN 3226. Transport 731. Standby 731. Azul 4432, livre pouso na 10, vento 120 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 2. Livre pouso na 10, 4432. Roger, QNH1012, taxi via Juliet, Alpha, report ready, holding short. 4432, livre pouso na 10, vento 120 graus com 8 nós, altímetro no 012. Livre pouso, 4432. Na 3226, chame agora o centro Recife na frequência 12545, antena 12685. 12545, 12685, bom dia, 3226. Bom dia. Passagem do azul na curtíssima linha, mantém 10. Pode tráfego ali, mantém 994. Boa noite, 96, táxi via Índia Alfa, seguindo o Airbus da TAM, reporte pronto, ponto espera. Solicitado táxi Índia Alfa, reportará pronto, no ponto espera, gol 896. Reporte gol 024, clear to push and start, call ready for taxi. Sanders 587, maintain position before India. Livre direita, táxi na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 4432. 6258, pode prosseguir para o 3? Tá, afirmo. Muito obrigado, uma boa noite. Alfa, eu respondo o Sousa, tirou o Sousa, Roger, standby, we haven't received it yet. Standby, we'll check with ACC Center. 994, linha decola da 10, vento 120 graus com 8 nós. Decolagem 994. San 3520, pronto. Após o início da corrida da aeronave à frente, linha mantém 10. Tower, transport 731. Air transport 731, go ahead. Yes sir, are you showing a clearance force? I don't have your flight plan, stand by, I'm going to call the AIS air information room. Okay, thanks. Five eight seven, continue taxi via Alpha, report ready, holding short. Um 994, decolado ao 06, achou em controle 198, bom voo. Com 298, um 994. Salvador, gol 1994, passa 1700. 994, saída PUCA, sobe manter 350, vigilante. Saída PUCA, sobe 350, gol 1994. 120, livre decolar do 10, vento 120 graus, cono 0 nós. Obrigado, decolar de 10, 120, uma boa. Confirma, meu azul? Azul 4432, gente, via Juliette, portão 1, 4432. Juliette, portão 1, 4432. 3520, decolado ao 09, chama controle 119.8, bom voo. 198, bom final de domingo, 3520. Boa noite, 96, pronto? Pronto, no 896. Ali mantém no 0, no 896. Ali aí manter, tá 1 no 0, boa noite, 96. 0, saída PUCA, sub e mantenha 190, vigilância. Top para 190, autoriza direto PUCA ou Conde? Flight level 370 via Upper Zulu 10 to Natal, Upper November 873, flight plan route. PUCA departure with ZPAR transition. Copy clear, 370 Upper Zulu 10 Natal, Upper November 873, PUCA departure. Roger, after departure, left turn. After departure, left turn, copy. Feedback correct. You already cleared for push and start, call ready for taxi. Departure is for ready for taxi. Roger, QNH1012, taxi via Juliet and Alpha, report ready, holding short. Via Juliet and Alpha, call it ready, QNH. 1896, livre decolar da 10, vento 120 graus com 9 nós. Autorizado decolar da 10, voo no 896. Roger, after the aircraft ahead of you has initiated its roll, clear to line up and wait for runway 10. Meia decolado aos 1-1, chame controle 1-9, decimal 8, bom voo. Nada, obrigado, boa noite. Guarde coordenação 3520. Guardando, 3520. Controle, boa noite, 9-6, decola, boa noite. 9-6, subi, mantenha 370, sai da PUCA, vigilância. PUCA, gol no 8-9-6, 370. Pascal 0 to 4, just to confirm, taxi via Juliet, then Alpha. Affirmative, Juliet, then Alpha.